Olá, este é mais um programa Fonte de Ideias da Igreja Fonte da Vida de Santos, apresentado por mim, Fábio Blanco, e pelo pastor Fernão Ferraz. Você pode participar mandando e-mail para a gente, fontelog@uol.com.br, fontelog@uol.com.br. Este é o nosso programa número 3, vamos começar. Estou aqui com o pastor Fernão. Tudo bem, pastor? Oi, Fábio, tudo bem? Cumprimento também a todos os nossos ouvintes, a todas aquelas pessoas que, usando de uma dose bem grande de paciência para nos ouvir mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero começar o programa de hoje trazendo alguns e-mails que mandaram para a gente, né? Graças a Deus, as pessoas estão ouvindo o nosso programa e, graças a Deus, parece que estão gostando. Eu só queria ler aqui rapidinho dois e-mails. O primeiro da Maite, lá de Santa Catarina. Ela elogia a gente, fala que gostou muito. Tive o prazer de fazer um happy hour, ou melhor, happy 40 minutes. Quer dizer, 40 minutos, né? Fazendo uma alusão aos 40 minutos do programa. Fiquei com aquela deliciosa sensação de querer mais. O que farei agora? Ouvirei novamente, pois me senti como uma convidada de um sarau cristão. E aí ela fala outras coisas, elogia. Fiquei muito contente com o e-mail da Maite. Maite, se você estiver ouvindo, um beijo para você. Um beijo para o Heitor, para as crianças, tá bom? Ficamos muito contentes de poder estar participando aí de alguma forma da tua vida, mesmo você estando aí em Santa Catarina. Também recebi um outro e-mail, pastor, de uma irmã que eu não conheço pessoalmente, mas eu já tive algum contato com ela quando nós fizemos uma defesa simultânea do Júlio Severo, quando ele foi cerceado do seu direito de expressar aquilo que ele tem no seu site. Acabamos nos conhecendo, ela também ouviu o nosso programa e também está tecendo aqui elogios. Ela fala assim: Fábio, meu mais novo irmão do mundo virtual que se torna muito real. Sinceramente, apreciei muitíssimo o programa. Você e teu pastor têm a lei de vozes agradáveis. Obrigado. A objetividade que me agrada. Também gostei do tema e espero que continue. Deus continue abençoando rico e abundantemente tua vida, família, trabalho e ministério. Amém. Deise, obrigado. Não nos conhecemos pessoalmente. Eu sei que você já esteve aqui em Santos. Infelizmente eu não pude ir lá na igreja para te conhecer. Mas a gente vai ter oportunidade e vamos continuar nos comunicando aí pela maravilha da internet, tá bom? Mais gente mandou, a Luciana, lá de Sete Barras, mandou também elogio, a Jussara, a Cida Santos, até a Sandra também mandou, falou pessoalmente comigo, elogiando o programa. Graças a Deus, parece que a gente está, pelo menos, tendo ouvintes para ouvir aí aqui as nossas divagações, né, pastor? Que bom, né? Não estamos sós. Deus abençoe e muito obrigado pelo carinho de todos que enviaram essas mensagens. É legal ouvir assim, porque a gente fica aqui conversando, né, batendo papo, e a gente sabe quem vai ouvir, quando vai ouvir, se vai ouvir, né? É. Pelo menos a gente tem uma ideia que as pessoas ouvem, a gente sabe que não está falando ao vento. Pastor, hoje eu queria falar sobre fé. Falar sobre algumas características da fé e tentar também, pastor, desmistificar algumas coisas relativas à fé, coisas que se prega por aí, que, pelo menos no meu entender, não condizem muito com a fé bíblica, mas mais com uma coisa meio gnóstica. Tem aquele texto de Hebreus, pastor, sabe de cabeça? Hebreus 11, isso. Espera só um pouquinho, deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Hebreus 11:1. Vê como é bom perguntar para um pastor? Sabe de cabeça. Como está escrito lá em Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Olhando só esse texto aqui, pastor, parece que a gente fala da fé como uma força, né? Uma força que traz a certeza sobre coisas que não podem ser vistas pelo homem, pelos olhos. Mas se a gente lê várias passagens que se referem à fé, a gente tem uma visão um pouco maior de fé. E a Bíblia mostra claramente a fé, principalmente como confiança. E a fé no cristianismo é principalmente confiança em Jesus Cristo. Eu não sei se é assim que o senhor entende. Entendo dessa maneira, e quando você leu esse texto, a gente fica impressionado com a definição de fé bíblica, porque nos leva a uma situação contrária a tudo aquilo que a gente foi educado a viver. Desde pequeno nós somos orientados, né, pela vida, pelas pessoas, pelo mundo, de uma maneira geral, a crermos naquilo que a gente está vendo. Uhum. E de repente a Bíblia vem e traz a definição de fé como algo que a gente tem que acreditar, mesmo ela ainda não se concretizando, não tendo ainda se concretizado, se tornado real, palpável, diante dos nossos olhos. Mas eu concordo com você, eu acho que fé é tudo isso, mas quando a gente volta essa fé bíblica para as coisas de Deus, para a pessoa de Jesus Cristo, aí sim que ela fica bem firmada, bem esclarecida, porque, Fábio, eu conheço muitas pessoas que, tendo fé nelas mesmas, conseguiram tudo na vida, tudo que a vida podia dar. Deus nunca entrou na vida dessas pessoas e elas, acreditando nelas mesmas, chegaram aonde elas desejavam chegar. Então, não é só isso que é fé. Nós precisamos, durante essa nossa conversa, essa nossa meditação, definir de uma forma bíblica, ou seja, mais profunda, que eu acho que fé também, a fé bíblica, tem a ver com obediência a Deus, tem a ver com conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Sabe por que eu quero falar sobre isso? O senhor deu uma introdução, e o que mais me incomoda hoje é o seguinte, a gente ouvir de pregadores, ouvir deles a ênfase, a fé, não como um instrumento, mas como uma força que o fiel ou que o cristão deve ter. Então, a gente ouve muitas vezes os pregadores falando assim: ah, esse milagre aconteceu, isso é a manifestação da fé, isso é a força da fé. Isso, sinceramente, me incomoda muito. Porque esse tipo de linguagem, ou esse tipo de expressão, até realmente o que eles querem dizer, é que o ser humano pode, usando de uma força que vem de dentro dele, que eles chamam de fé, pode mudar alguma coisa exteriormente. E qual é o problema disso? Esse tipo de linguagem parece que afasta, exclui Jesus Cristo totalmente. Não importa mais a vontade de Deus, não importa mais a vontade de Jesus, o que Jesus quer fazer. Importa sim a tua fé. Pelo que eu estou entendendo do que você está querendo dizer, Fábio, seria mais ou menos a igreja caminhando nesse tipo de fé, nesse tipo de força que vem do interior da pessoa. A igreja estaria caminhando, creio, eu entendi assim o que você está tentando dizer, mais ou menos no caminhando para o produto, por exemplo, desse livro, dessa tremenda babaquice, besteira que está sendo divulgada aí, O Segredo, Não sei se você já ouviu falar. Segredo. Em que ensina-se ali, eu digo disso porque isso se transformou da noite para o dia num best-seller horroroso. Tudo que é besteira vira best-seller, muito fácil. Impressionante, né? Aqui é um palco muito apropriado para esse tipo de bobagem. E nesse livro fala que você pode conseguir todas as coisas à medida que você vai colocando isso na tua mente e vai transformando isso. Ao repetir que você deseja aquilo. É o mesmo princípio. Você vai materializar aquilo. Pelo que você está falando, tem gente trabalhando a fé bíblica quase que dessa maneira. Isso. Eu vou repetir, vou falar até que aquela coisa se materialize. Ou vou acreditar até que aquela coisa se materialize, que seria praticamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Isso. Fábio, eu vou trazer a existência através da palavra. Meu Deus, nem fala isso, você sabe como eu odeio. Como se eu fosse um pequeno Deus. O poder da palavra. É. Agora, voltando para a Bíblia, quer ver o que é fé verdadeira? Quem é o pai da fé? Abraão. Por que que ele foi chamado de pai da fé? Porque ele confiou absolutamente em Deus e obedeceu até o último minuto. A ponto de entregando seu próprio filho, filho da promessa, quando Deus pediu. Pronto. O pai da fé foi o cara mais obediente, parece que a pessoa que mais confiou, que mais amou a Deus sobre a face da terra, a ponto de fazer com que o amor a Deus superasse o amor paterno. E você sabe que uma das forças mais tremendas neste mundo hoje ou sempre, é o amor materno, o amor paterno. O amor que nós pais dedicamos a um filho é uma força tão tremenda sobre a face da terra, e ali naquele momento, Abraão, o pai da fé, se torna o pai da fé, naquele momento em que este amor paterno fica abaixo do amor a Deus. Vê aí que o que eu falei, que é fé como confiança, que o Senhor falou, fé como obediência, estão caracterizados nessa atitude de Abraão. Ele confiou, Deus deu uma ordem, ele confiou cegamente nessa ordem de Deus, não sabendo o que vai acontecer depois, mas sabendo que Deus estava naquilo ali. E obedeceu. Não só confiou, como fez aquilo acontecer obedecendo. Está vendo como a fé bíblica é muito mais do que só acreditar? Não, então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas se prendem a que Paulo falou, provavelmente Paulo, né, no texto de Hebreus, que tinha uma característica especial, um contexto especial, e tomam Hebreus 11:1 como a definição de fé total. E não é. Fé está ligado a todo o contexto bíblico. E o pai da fé é Abraão. Ora, se ele é o pai da fé, então a gente tem que encontrar nele a característica principal de quem tem fé. E como a gente falou aqui, confiança e obediência. Confiança em quem? Nele mesmo? Confiança em alguma força? Não, confiança em Deus, é uma confiança pessoal. E obediência a Deus, uma obediência pessoal. Aí eu acho que a gente consegue entender realmente o que é fé. E essa outra forma que eu ouço as pessoas pregando é algo completamente esotérico. Ou seja, você acreditar que a tua força na crença, a tua força em acreditar em algo vai materializar alguma coisa externamente, né? Vai fazer com que alguma coisa aconteça simplesmente porque eu acredito que vai acontecer. Eu acho que é uma... A gente caminha realmente para o esoterismo, né? A gente caminha para aquela história da força da mente, a força da vontade, que produz aquilo que você tanto deseja. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E a gente, como você falou, o autor de Hebreus não é só pelo texto de Hebreus 11:1 que o autor, que eu não acho que seja Paulo, coloca se a gente ler todo o livro de Hebreus, a gente vai ver que ele também pensa dessa maneira. Claro, afinal, é um livro que entrou no cânon do Novo Testamento. Claro. Então, a Bíblia não se contradiz. De e a gente, lendo todo o texto, vendo toda a ideia que o autor de Hebreus faz da doutrina cristã, ele também comprova através de outras passagens e tem que fé é mais do que... No versículo 6, no mesmo texto, pastor, aí é que está. As pessoas têm aquela mania que a gente falou no programa passado, de interpretar o texto fora do contexto, sem observar, né, as nuances e a intenção do autor. No versículo 6, Paulo. Eu não sei quem escreveu. Bom, nós não sabemos. Dúvidas. Você acha que é Paulo? Ah, eu me acostumei a falar que é Paulo, fica mais fácil. Ele fala assim no versículo 6, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé aqui está baseada na crença da existência de Deus e de que esse Deus pode fazer alguma coisa. Vê que a fé aí já não fica sendo uma força solta, uma força separada de tudo. Não, ela está baseada em Deus. É crer em Deus. E crer que esse Deus pode fazer alguma coisa, né? Isso. Aquilo que o centurião romano, né? Quando chegou para Jesus e falou, você não precisa nem ir lá na minha casa. Dá uma ordem daqui, né, que eu sei que meu servo vai ser curado. Jesus falou, nossa, não achei fé assim nem, né, em Jerusalém. Vê bem, mas que fé é essa? Fé em Jesus. Ele cria que aquele homem, aquele ser que estava na frente dele, era poderoso para fazer alguma coisa. Ali ele honrou Jesus como jamais um discípulo que tenha andado com Jesus até ali tenha feito. Uhum. Por isso que Jesus faz essa exclamação, né, faz essa afirmação, melhor, de dizer que ele não tinha visto até aquele momento uma fé como a daquele centurião, que compara e mostra a fé dele, e ele faz uma comparação com o mundo dele. Uhum. Ele diz assim, eu também tenho autoridade na minha vida, eu sou investido de autoridade, e eu dou uma ordem para os meus comandados e eles obedecem. Uhum. E ele se vira para Jesus e diz assim, vejo essa autoridade no Senhor, no Mestre, e sei que o Senhor pode dar uma ordem dessa e a coisa acontecer. Não é fácil, ele estava diante de um homem. Jesus ali era um homem, e ele olhar para Jesus e crer, confiar que aquele homem tinha esse poder. Vê aí a fé, é bem característica, bem parecida com aquela de Abraão, né? Confiando numa pessoa. É isso que eu queria que a gente deixasse claro aí para os nossos ouvintes, que é como a gente crê. A fé, ela está sempre direcionada e ligada à pessoa de Jesus Cristo. Para não se tornar uma coisa manipuladora. Isso. Senão, porque em muitos púlpitos ensina-se hoje essa fé manipuladora. Uhum. Você vai até conseguir o que você quer. O que nós estamos tentando dizer aqui, Fábio, é a fé como um instrumento para que a vontade de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, que são planos de paz e não de mal, possam se tornar realidade. Então eu preciso aliar essa crença em algo que não existe, que possa vir a existir, à obediência, ao conhecimento da vontade de Deus, à disposição de obedecer e de buscar e descobrir o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer para a minha vida. Por quê? Porque o soberano nisso tudo continua sendo Deus, que age como quer, quando quer, né? Perfeito. Um alerta para os nossos amigos que nos ouvem aí. Quando tentarem colocar para vocês que o uso de palavras, o uso de atitudes específicas, rituais pré-determinados, vão causar algum efeito externamente, rechace isso em nome de Jesus. Isso é um preceito esotérico. Nós vivemos baseado na confiança em Jesus Cristo. Se temos algum problema, se temos alguma petição, levamos diretamente para Deus. E Ele vai responder como Ele quiser, como Ele melhor lhe aprouver. Não existem fórmulas prontas. Isso é um preceito esotérico. Aquilo que o Senhor falou que já me encheu. Essa coisa do... isso dá para fazer um programa, eu já até pensei em fazer um programa só falando disso, mas vamos aproveitar que está no gancho. Essa coisa do poder da língua. Ah, o que você falar, se você falar, isso vai se materializar. Aonde está isso na Bíblia, gente? Por favor. Tá, mas está. Está em Gênesis, capítulo 1, quando Deus começa e haja luz. Não, mas aí está em Deus, né? Esse é, ele é. Deus. Ele pode. Vamos deixar claro aqui. Ele pode. É o poder da palavra de Deus. A gente depois até pode até fazer um programa falando sobre isso, porque existe aquele texto de Tiago que não tem nada a ver com isso. É o poder da língua ali, é o poder maléfico que tem em relação à contaminação do coração. Não tem nada a ver com forças exteriores, forças cósmicas que se movimentam. Não, e tem muito a ver, por exemplo, o texto que você citou agora de Tiago, quando Tiago fala da língua, do poder da língua, realmente existe. Uhum. Mas existe para destruir, isso. Existe para causar divisão, uhum. Existe para quebrar unidade, isso. Existe. Quando eu lanço uma fofoca, essa fofoca pode destruir, às vezes, a vida de uma pessoa. Mas não é um poder extra, é um poder cósmico que está no ar, não tem nada a ver. Qual é a diferença? O de Tiago ali é o poder psicológico que tem para a pessoa que ouve aquilo e acaba sendo contaminada. Vê que aí é normal, você ouve, você fica triste, você fica magoado. É um poder psicológico. Existe o poder, eu creio também que existe o poder até interno, ou seja, pessoas que têm pensamentos maus, pensamentos tristes, acabam assumindo essa tristeza. Mas vê bem, são coisas existentes. O que não dá para crer é que a tua palavra pode atingir locais, pessoas que não têm acesso ao que você falou. Ou seja, você fala assim, ah, aquele fulano vai morrer amanhã, aquele fulano vai morrer amanhã, e sem aquele fulano ter nada a ver com a minha história, ele morre amanhã por causa da minha palavra. É isso que está sendo pregado na igreja e não dá para aceitar. É esoterismo puro. É. E você ganhar coisas, trazer coisas à realidade. Por exemplo, como o conteúdo desse livro aí, desse horror, né, o segredo, uhum. que você materializa coisas uhum. através da força da tua vontade, do pensamento, você proferir aquilo, falar sobre aquilo até que ele se materialize, isso é um absurdo. Isso é, se nós vamos começar a usar isso, nós estaremos entrando nas profundezas mais obscuras do inferno, gente. É, não dá, não dá. Não é possível uma coisa condição. Dessa. Tem que ter sentido. Uhum. E tem que ter sentido para Deus. Claro. Ó, isso, eu preciso que isso aconteça. Eu preciso ter fé. Eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou tentar orar da maneira mais próxima daquilo que é a oração bíblica, que é, qual é a promessa de Deus? Que se você orar segundo a vontade dele, ele vai responder toda a oração. Então eu tenho um trabalho muito grande para realizar à minha frente, para buscar, para construir essa fé bíblica, que não é só acreditar. Eu preciso aliar essa crença naquilo que pode se tornar realidade, na pessoa de Deus, na sempre pessoa de Jesus. Mesmo, precisa ter sentido isso. Você pode até ter fé em outras coisas, mas não é a fé bíblica. O que é ter fé em outras coisas? Você pode até acreditar que a tua estatua, no teu potencial, ou em você mesmo, aquela estátua que está do lado, lá no teu altarzinho, lá no canto da tua sala, pode fazer alguma coisa. Você pode até crer nisso, você está tendo fé. Agora, essa fé é inócua. Porque a única fé que dá resultado é a fé em Jesus, fé em Deus. Mais nada, né? A gente precisa botar na cabeça que a fé, pastor, é um instrumento. Ela não é um fim em si mesma. Nós não fazemos as coisas para ter a fé, mas nós precisamos ter a fé para poder encontrar Deus, para poder estar perto de Deus, para poder conhecer melhor Deus. Sem fé, por isso que a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, então eu preciso ser uma pessoa forte. Não é isso. Sem fé em Deus, é impossível agradar a Deus. É muito simples isso. Você precisa confiar e obedecer a Deus, acreditar que Ele existe, para agradá-Lo. Fora disso, você não vai conseguir. E a fé é um instrumento. Ela não é um fim. E eu vou dizer uma coisa a mais. E aí, eu espero que os ouvintes, antes de tomarem a conclusão do que eu estou falando, ouçam tudo o que eu vou falar. Antes de desligar. Antes de desligarem, apertarem o stop aí do programa. O conhecimento, está além da fé, acima da fé. E eu vou explicar por quê. A fé, lendo o texto de Hebreus, por exemplo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Pois bem, você tem fé de uma coisa que você, em relação a uma coisa que você espera. Quando essa coisa aparecer para você, acontecer, o que você espera, você não vai precisar esperar mais, tá certo? Então, você não vai mais precisar de fé. Ela já está ali? Né? Fé é o firme, é a prova das coisas que não se veem. Quando essas coisas aparecerem, você não vai mais precisar de fé. No céu, por exemplo, a gente não vai precisar de fé. Eu não vou precisar de fé para crer em Jesus. Ele vai estar na minha frente. E aí é que eu chego a essa conclusão. O que eu estou falando não é um absurdo. Eu sei que não é um absurdo, porque eu já li muitos autores, teólogos, cristãos, que falaram isso com naturalidade. Eu estando diante de Jesus, Ele na minha frente, visivelmente, a fé é dispensável, porque eu tenho o conhecimento real da pessoa de Jesus, visível de quem Ele é. Tá? Estando no céu, estando diante das coisas do céu, eu não preciso mais de fé. Nesse sentido, a gente conclui que o conhecimento, ou seja, o conhecimento dessa realidade, ela está além da fé. A fé é o que hoje, quando não podemos ver essas coisas, quando temos que esperar as coisas se manifestarem, quando aguardamos a volta de Jesus, não podemos ver as coisas além do que os nossos olhos podem ver, nesse instante nós precisamos de fé. Mas, quando essas coisas se manifestarem, a fé não vai ser mais necessária, porque elas já vão estar manifestas. Então, a gente conclui que a fé, hoje, é um instrumento para nós enxergarmos o que a gente ainda não pode ver. Mas, quando nós tivermos o conhecimento pleno dessas coisas, a fé não é mais necessária. Deixa eu ver se eu entendi isso, tudo que você... Foi muito complicado. Não. Vou ver se eu entendi. Tá. Essa fé como instrumento, vai... Para se chegar a alguma coisa maior. E eu acho que essa coisa maior, Fábio, é o amor. Certo. Voltando àquilo que você falou, quando eu estiver no céu, diante do Senhor Jesus, eu não vou precisar mais da fé. Uhum. As coisas estão concretizadas, isso. Elas já aconteceram. Uhum. Mas uma coisa eu vou ter lá, e isso vai permanecer para sempre. Amor pelo Senhor Jesus, amor pelos meus irmãos, isso. Amor pelo meu Deus. Uhum. Isso a própria palavra diz, o próprio apóstolo Paulo, fala, quando fala da importância do amor, ele diz que o amor vai permanecer. Tudo isso. Vai passar, mas o amor vai continuar. Jesus falou, quando foi perguntado o que era mais importante, né, e ele diz que os dois mandamentos mais importantes envolvem amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amor aí de novo na história. Amor como um fim. Uhum. Quando a gente falou, se lembrou do pai da fé, Abraão, você vê que ele tinha fé, ele manifestou a fé num momento tremendo da sua vida, mas o que sustentou e que fez com que ele manifestasse fé naquele momento, que... Se ele fosse até o fim, se Deus exigisse que ele fosse até o fim, sacrificando o seu filho, ali ele demonstrou uma fé muito grande. No quê? No Deus da promessa. Uhum. Deus não tinha prometido um filho que seria o início de uma grande nação, de uma grande descendência? Foi. E de repente Deus estava pedindo aquele filho. Ele tinha que ter fé para acreditar que... Mesmo ele entregando naquele momento, uhum. Deus iria fazer alguma coisa depois para cumprir aquela promessa. Uhum. Então ele vai e, crendo que Deus vai cumprir a promessa, porque foi Deus que fez, ele manifesta aquela fé explosiva, maravilhosa, tremenda, que o torna o pai da fé, um dos homens com mais fé na Terra. Mas o que sustentou isso? O que levou esse homem a ir até o local de sacrifício e realmente levantar naquele momento aquela faca, aquela adaga, sei lá o que que era, para sacrificar o seu filho? O amor a Deus. Uhum. O amor. O fim, então, das coisas era o amor. O amor. Ele só foi até ali, ele só creu que Deus, esse Deus maravilhoso, iria cumprir a promessa dele, de repente, de uma outra maneira, não através de Isaac. Ele só fez tudo isso porque ele amava profundamente a Deus. Porque ele conhecia Deus. Porque ele era amigo de Deus. Então veja quanta coisa precisa estar junto da fé. Para a fé se operacionalizar, para a fé existir isso. Da maneira correta. Como ela não esotericamente. Como ela não subsiste sozinha, né? Por isso. Ela mesma. Vê que aí entra a confiança, a obediência, amor. O amor. Que esse sim, né? Parece que esse engloba todas as coisas. É até difícil falar sobre o amor, o que é o amor, né? Mas a gente vê o amor muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma sensação, mas um conjunto de atitudes que fazem um ser estar mais próximo de outro ser. No caso, nesse caso específico, do homem estar mais próximo de Deus. Ele confia em Deus, ele obedece a Deus, ele acredita no poder de Deus, que também isso entra na questão da fé. Você acreditar em Deus, mas acreditar também que Ele é poderoso, que Ele pode fazer grandes coisas. Tem até a questão da salvação também. Eu creio que existem pessoas que acreditam no ser Jesus, no Jesus histórico, acreditam até no Jesus enviado por Deus, mas tem dificuldade de acreditar que aquele ato de Jesus de se sacrificar numa cruz tenha uma eficácia, tenha um valor espiritual, que é por ali que se pode encontrar salvação. Eu vejo hoje uma dificuldade nas pessoas terrível de entender isso e de acreditar nisso. Eles creem em tudo, na Bíblia, mas não conseguem entender ou crer que isso é real, que precisou Jesus morrer, derramar o sangue para o meu pecado ser perdoado. Parece que eles não conseguem conciliar, muita gente não consegue conciliar essas coisas. E de repente essa fé, que não é suficiente para a salvação, essa mesma pessoa, um dia na sua vida, demonstrou fé suficiente nele para conseguir coisas nessa vida. É verdade. Você vê como é uma coisa incompleta. A fé bíblica, a fé para salvação, a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que essa fé que está sendo mencionada na Bíblia dessa maneira, a fé que agrada a Deus, que Deus fica contente de ver, essa fé é essa fé completa que nós estamos falando aqui. Essa fé que envolve obediência, que envolve amor, a fé que leva à salvação, tem que ser uma fé que está recheada de amor. Por que que eu tenho que me preocupar com a minha salvação? Porque eu quero passar toda a minha eternidade com Deus. Porque eu amo porque esse eu amo ser. A Deus, claro. Eu creio nesse ser, eu creio em Jesus, seu filho, creio no Jesus histórico, creio na história que relata que Jesus veio, mas eu creio em muito mais do que isso. E creio também que existe uma eternidade e eu quero passar essa eternidade lá de Deus. Então veja como a fé precisou se aliar a uma outra coisa também, ao amor. Eu poderia crer em tudo isso e poderia não desejar isso para mim. Verdade. E eu desejo profundamente passar toda a eternidade ao lado do meu Senhor. Maravilhoso. E como a gente pode aplicar, a gente está falando nessa fé, confiança, fé, obediência, como a gente pode aplicar nesse texto de Hebreus? Só para a gente não achar que esse texto está solto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que mais o cristão espera? O que o cristão verdadeiro espera ansiosamente? A volta de Jesus. O verdadeiro é esse. Né? É esse. Então vê aí, a confiança nesse Cristo. Vê como a fé direcionada para a pessoa. E não uma fé solta e perdida. E prova das coisas que não se veem. Aí, prova de que esse Jesus realmente existe, que esse Jesus realmente é vivo. Não é fácil, pastor. Qual de nós viu Jesus? Quem de nós pode falar que conversou pessoalmente com Jesus? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E ninguém vai poder dizer se essas pessoas realmente tiveram essa experiência. A gente não pode discordar nem concordar, porque isso faz parte da experiência individual. Mas na grande maioria das pessoas, ninguém teve esse acesso. Tudo nós cremos por algo que não vemos. Mas lá dentro não há dúvida no nosso coração. Lá dentro não há dúvida de que realmente Jesus existe. E a gente não diz isso pelo acúmulo de experiências. Não, é uma certeza que parece que vem do nada. A gente sabe que vem de Deus, do Espírito Santo. É, independente do número de experiências sobrenaturais que eu possa ter, antes de qualquer uma delas, há a certeza no nosso coração da existência de Jesus, há a certeza da sua atitude amorosa naquela cruz, e a certeza de que ele prepara um lugar lá do seu lado por toda a eternidade. Segundo essa interpretação, essa maneira que você interpretou esse texto, a gente pode ter a certeza de que essas coisas que não se veem são muito mais importantes e profundas do que, por exemplo, a pessoa deseja ter sua casa própria. Veja, tudo são coisas válidas. Necessário. Nós devemos orar, devemos acreditar que Deus pode nos dar essas coisas. Mas eu acho que esse texto fala de algo muito mais profundo, muito mais valioso. Então, por exemplo, eu quero progredir na vida, eu quero ter eu quero ter condições de dar o melhor para a minha família, para o meu... para minha filha, para minha esposa, eu quero realizar alguns desejos materiais na vida delas. Isso é absolutamente válido. Tá? Então eu oro, corro atrás, busco em Deus também a realização dessas coisas. Esse texto, para muitas pessoas, só significa isso. Olha, eu ainda não tenho a minha casa própria, mas eu vou orar e vou ter fé que Deus vai concretizar isso na minha vida, esse sonho na minha vida. Tá bom, beleza, vale. Olha, eu não tenho ainda saúde completa, eu tenho ainda aquela enfermidade que me atormenta, mas eu tenho fé que orando Jesus vai me curar. Perfeito, é válido também. Mas eu estava ouvindo você falar e eu acho que é isso mesmo. Essas coisas que não se veem significam nesse momento muito mais a concretização da nossa salvação, a certeza de que um dia nós vamos estar com Cristo no céu, que Ele está preparando uma morada para cada um de nós, para passarmos a eternidade, que nós voltaremos à terra com Cristo para reinar com Ele durante o milênio. Todas essas são certezas que a nossa fé deve nos levar a crer, e essa certeza que vai nos sustentar. Você pode ver o apóstolo Paulo e Pedro escrevendo cartas em momentos da vida deles em que eles estão à beira da morte, à beira de cumprir aquilo que aconteceu com eles. Um foi decapitado e o outro foi crucificado. E ali você percebe que eles estão absolutamente tranquilos, cheios de paz. Por quê? Porque vai se concretizar aquelas coisas que, ao morrerem aqui na terra, eles vão tomar posse nos céus. Então, aquelas coisas que eles não viam e que eles só tinham fé para crer que um dia iria acontecer, que é um dia estar com Cristo, que, como o apóstolo Paulo falou, era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Ele queria estar com Cristo. Isso um dia, depois da morte deles aqui, iria se concretizar nos céus. Olha a fé. Fé diante de um carrasco que vai tirar a tua vida, e você ir tranquilo para esse momento, é você tem muita fé de que tudo aquilo que Jesus prometeu para a eternidade, você vai receber. Tem que ter realmente certeza do que não se vê. Né? Tem que ter essa prova realmente do que se espera, porque não tem como. Eu sou partidário, pastor, até por esses exemplos de Paulo e de Pedro, da, não da fé como força, né? Como a gente ouve, a fé, eu tenho que ter fé, eu sou forte para ter fé, eu tenho muita fé. Oração mas, forte. Mas eu sou mais a fé da fraqueza, ou seja, a fé do esvaziamento, sabendo, a fé para dizer, ter coragem de dizer o seguinte: eu não sou nada, eu sou um ser absolutamente limitado, mas eu confio naquele que é poderoso para fazer todas as coisas. É o total esvaziamento para o preenchimento de Deus na tua vida. E para a gente se livrar, Fábio, dessa visão esotérica que tem tomado conta por das favor, igrejas... Por favor, pastor, eu não aguento mais. Nós precisamos nos ater à palavra. Nós estamos falando de fé? Isso. O que a Bíblia fala? Qual é um outro texto que quando a gente toca nesse assunto, além desse texto de Hebreus 11, qual é o outro texto que a gente sempre se lembra, que sempre vem à nossa mente quando a gente fala de fé? Qual é o texto que vem à nossa mente além desse daí? É aquele que diz assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso. Se eu conheço, o que esse texto está me dizendo? Se eu me aprofundo no conhecimento da palavra de Deus, eu vou conhecer mais a Deus. Eu vou conhecer mais a vontade de Deus. Eu vou ficar mais próximo da vontade de Deus. A minha fé para operacionalizar milagres fica também mais ativada. Mas com o quê? Com uma razão de ser. Com um sentido maior. Conhecendo a Deus melhor. Não só para realizar a minha vontade. Não só para que os meus caprichos venham à realidade. Não é só para isso. Veja bem, eu queria que todo mundo entendesse o que eu estou tentando dizer. Eu creio e sempre tenho buscado a Deus, inclusive para a realização de coisas terrenas, para a realização de, para a obtenção de coisas materiais. Eu entendo, por exemplo, que a Bíblia, essa Bíblia que vai promover, esse conhecimento bíblico que vai promover essa fé verdadeira dentro de mim, diz, por exemplo, que se eu fizer a oração da fé, essa fé vai levantar uma pessoa que está doente, que está num leito de enfermidade. Então é lógico que eu creio, Fábio, no poder de uma oração feita com fé para a cura de uma doença. Mas é isso aí, entendeu? Mas quem é que cura? Isso, é Jesus. É Deus, Jesus Cristo, não é a fé. É Ele que vai ser glorificado, é Ele que vai ser exaltado numa cura dessa. E ela vai ter propósito. Exatamente. E eu passei a conhecer isso, passei a ter essa visão, passei a viver pela fé. Por quê? Porque lendo a palavra, veio o conhecimento. Vindo o conhecimento, há uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E a fé bíblica fica sendo algo muito mais segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, do que essa amostra barata que muitas vezes nós vemos por aí, de fé pela fé. Vai, acredita que vai acontecer. Força da fé. Vai trocar de carro e vai não sei o quê. Essa fé mais barata que você está tá aí tão horrorizado de estar vendo nos nossos dias. Né? Essa manipulação da fé. Mas graças a Deus a gente tem a palavra para nos elucidar, direcionar a nossa vida. Pastor, estouramos o tempo. Já passou aí o tempo, não temos tempo para mais nada. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Mande seu e-mail, fontelog@uol.com.br. Um beijo, um abraço para todos, até o próximo programa. Muito obrigado pela paciência de todos em nos aturar. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado, Fábio, também, por esses momentos de meditação tão gostosos. Deus abençoe a todos. Música.